sorte nem sempre tá do meu lado. Do meu lado. Mas a fé nunca me abandonou. Nunca me abandonou. Eu sou mais um sobrevivente abençoado. Abençoado. Tô na boca do povo e na mão do Senhor. Senhor. Eu tenho mais de mil motivos pra sorrir. Eu tenho mais de mil motivos pra chorar. Pra chorar. Eu tenho mais de mil motivos pra desistir. Mas não vou. Eu tenho mais de mil motivos pra continuar. Eu acordei de madrugada pra tomar um copo d'água. Quando eu vi minha velhinha de joelhos no chão, deve tá agradecendo por tudo que eu tô vivendo ou pedindo um pouco mais de proteção. Venho na minha memória bem na época da escola, vários irmãos indo da hora que se foi pra nunca mais voltar. São várias fitas, vários planos, várias minas, vários manos. Eu peço que Deus o tenha e um bom lugar. A morte por aqui não é nenhum segredo. Eu convivo com a solidão. Amigo verdadeiro eu conto nos dedos. Os que não morreram estão na prisão. Hoje a saudade machucou meu peito. Tô procurando luz nessa escuridão. Os que são verdadeiros têm o meu respeito. É que junto nós formamos uma constelação. Sei que o bagulho é sinistro, cada vez mais esquisito. Que eu tô correndo risco nessa selva de concreto. Que me mantém firme é saber jogar no time. É agir na transparência e mandar o papo reto. Seja você mesmo, ninguém é perfeito. O mundo já tá cheio de réplica e cópia. Um dia você erra, no outro você acerta. O importante é a personalidade própria. Um foguetão estouro e um cordão de ouro. Isso não te faz melhor do que ninguém. Você pode buscar, correr, conquistar, mas tem que aprender a dar valor no que tem. Poucos estende a mão quando cê tá lá embaixo, mas vários vão querer tá com você lá em cima. Olha pro lado, cuidado aliado. A vida é bem mais louca do que você imagina. A sorte nem sempre tá do meu lado. Mas a fé nunca me abandonou. Mais um sobrevivente abençoado. Abençoado. Tô na boca do povo e na mão do Senhor. Na mão do Senhor. Eu tenho mais de mil motivos pra sorrir. Pra sorrir. Eu tenho mais de mil motivos pra chorar. Pra chorar. Eu tenho mais de mil motivos pra desistir. Mas não vou. Eu tenho mais de mil motivos pra continuar. Do meu filho aqui, é o Pateta. Ele é novo, mas ele tem um coração muito bom. Ele tem um coração maior do que todo mundo pensar. O coração dele é grande, não sei como cabe no peito dele. Ele é muito bom, porque não é todos que têm esse dom de levar alimento, carregar nas costas, enfrentar dificuldade, cantar, ser feliz, mostrar que é feliz. E Deus vai abençoar ele, que ele vai ser muito mais feliz do que o que ele mostra. Gostei da atitude dele, pelo amor de Deus. Deus abençoe ele, coitado. A luta é para todos e a salvação pertence a Deus, né? Não importa que faz o bem, né? Não importa a quem, né, Dinaldo? Mas tá certo, gostei. Achei bonito.